Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, agora pela ira, agora pela ruína e ao amanhecer vermelho! Aqui é o JP, você entendeu o que ele falou, mas como sempre em toda a trilogia, o segundo livro é sempre o melhor. Caraca, isso foi inédito. Nossa! Aqui é o Tucano e vamos continuar esse papo agradável sobre pederastia Hobbit. Aqui é o Eduardo Spor e eu retorno a vocês na virada da maré. Ah! Inglês fica muito melhor, né? Mas tudo bem. Aqui é a Zaga. realmente tá adotou. Tá desanimado, tá? Sabe o que acontece? É que todo mundo tá cheio de frases de efeito. E aí eu não tenho frases de efeito. Vou ficar falando Baruch Kazad, não sei o que lá. Faltou essa. Essa é o Paulo Francis do Nerdcast. Então, nerds, vamos continuar nosso mega Nerdcast especial sobre Senhor dos Anéis na parte B. Vamos falar sobre as duas torres, o livro e o filme que sofreu a maior quantidade de adaptações. Vamos discutir tudo que aconteceu na mente de Peter Jackson e nas nossas mentes depois dos e-mails. Em algum momento você vai explicar o que você falou na entrada aí ou não? Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas rápidas no Nerdcast. Na verdade, não teremos nem e-mails nem caneladas nessa semana. É, porque é a parte B do programa, né? Então estamos no meio ainda. Vamos deixar para juntar todos os e-mails no final. É porque a gente tem muita coisa para editar. Porra! Vai ficar agora editando. Ah, eu adoro os seus anéis. Mudou minha vida. Mas temos que agradecer muito, muito o livreiro.com.br por ter realizado este Nerdcast. Exatamente. Realizado o sonho dos nerds, por que não? Sim, Azaghal, o pessoal do Livreiro achou fodástico o feedback que já tivemos no programa A. A galera lotou a comunidade do Jovem Nerd. Já é de longe a comunidade com mais pessoas no Livreiro. Isso. E é muito maneiro porque a galera tá realmente conversando lá. Estão falando sobre Senhor dos Anéis, sobre outros livros, outros autores, sobre Batalha do Apocalipse, sobre tudo. Que é, pô, é o objetivo da coisa. E eu falei pra eles, eu avisei que ia acontecer isso. Eu sempre tenho razão. E agora, depois de ter a comunidade mais movimentada e com o maior número de membros... É que foi o primeiro desafio. Exato. Por que não lançar uma nova proposta? Pra não dizer desafio. Olha só! O desafio é, a nossa comunidade tem que ter mais membros do que todas as comunidades do livro. Excelente, excelente desafio. Boa! Tem que ser a comunidade master. Então tem que dobrar no mínimo agora, né? Então vamos abarrote a comunidade do Jovem Nerd. E vamos lembrar que não é só o oferecimento deste Nerdcast por parte do livreiro, mas sim uma mega boga promoção Senhor dos Anéis, Jovem Nerd ou livreiro. Exatamente. Está rolando lá. Tudo que você tem a fazer é entrar na comunidade do Jovem Nerd no Livreiro. Ou seja, se cadastrar no site e participar da comunidade do Jovem Nerd. Vai haver um sorteio de 3 kits, Azaghal, Senhor dos Anéis. Na verdade, já houve o sorteio do primeiro kit. Ah, já houve? Sim, estou já por houve. Fora. Através do site random.org. Olha só. E o contemplado, por que não? Ah. É Alan Dirac. Dirac? Dirac. Vamos entrar em contato com você através do seu perfil lá no Livreiro. Ah, excelente. Vamos ser amiguinhos de Livreiro. Parabéns, Alan. Você ganhou o primeiro kit Tolkien do Jovem Nerd. Ganhou todos os livros, Hobbit, Silmarillion e os 3 livros do Anel. E um box com 6 discos contendo todos os filmes. Putz, excelente. Mega boga o prêmio, cara. E tem mais. Eu não sei se isso acrescenta ou diminui o valor do prêmio. Mas nós autografamos os livros todos. É verdade. É verdade, muito bom. Numa lição de humildade. Autografamos as obras dos outros. Excelente. Né? É demais isso. Então, não se esqueça, comunidade Jovem Nerd no Livreiro, entre lá, ainda tem 2 kits para serem sorteados e você tem chance de ganhar. Eu quero abarrotar o Livreiro, não tem mais como entrar gente lá dentro mesmo. Entra na comunidade, concorram a kits autografados por nós. Olivreiro.com.br. Mega Boga! Nós recebemos aqui de presente do nosso amigo Forlani um almanaque de cinema do Omelete. Que ficou mega foda. Com a capa do nosso ex-professor Marcelo Martinez. Isso. Ficou show de bola. Eu tava numa dessas livrarias mega stores, né? E aí tava lá nos mais vendidos, tava lá o almanaque. Não, cara, parabéns mesmo, Forlani. Cara, foda demais. Um aviso ainda ligado à parte de livros. Finalmente foi confirmada a noite de autógrafos de Eduardo Spohr e sua obra A Batalha do Apocalipse. Olha, no Rio de Janeiro. Que beleza! Vai acontecer no albergue do 3D, cara. Aí, o hostel. Brothers Hostel. Muito bom, cara. Não tem como ser mais nerd. Vai acontecer dia 26 de dezembro de 2009. Certo, um sábado. Entre as 18 horas ou 6 horas PM. Uhum. E às 22 horas ou 10 horas PM. Excelente, lá no hostel. Rua Farane, número 18, Flamengo. Ah, excelente, mas não paga nada pra entrar. Não, não tem consumação. Lá tem o bar que vende bebidas. Uhum. E quem quiser tomar um refri, uma água, o que seja, paga do seu próprio bolso, não vou pagar pra ninguém. Estará lá não só o Eduardo Spohr e sua caneta atômica. Como o nosso querido Mutante 3D. Olha só, você poderá tirar fotos dos 3D, dos são reais. Exato, e a equipe Jovem Nerd, por que não? Olha só que surpresa, legal. A senhora Jovem Nerd e a portuguesa pediram pra avisar, inclusive, que elas estarão com seu caderninho de anotações, anotando detalhes, observações e ideias que elas vão ter com vocês. Uhum. Para o livro Tire o Fudido de Dentro de Você. Excelente. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, dia 26 de dezembro... Olha, tem um programa Noite de Autógrafos, a primeira Noite de Autógrafos da Batalha do Apocalipse. Exato. Se você for muito freak, não vá. Não. Se você for aquele bizarro, esquisitaço mesmo, né, deixa pra próxima. Que gruda, né? Não, deixa pra né, deixa o pessoal mais legal, mais tranquilo. E nessa. Mas vá. E o pessoal de São Paulo, não desanime, não se desespere, porque em janeiro vai rolar em São Paulo também um evento de autógrafos de A Batalha do Apocalipse. Excelente. Antes da gente voltar pro nosso Nerdcast, quero dizer que os nerds carinhosos não morreram. O Jovem Nerd tentou encerrar esse assunto. Não. Mas eles não morreram. Não. Admilson de Andrade Almeida mandou Ursinhos Carinhosos Jihad. Ficou excelente. Ai, meu Deus. Tá estendendo ao máximo a piada. Sim. Alex Rodrigues mandou uma versão com o Miguel de A Batalha do Apocalipse. Os dois ursinhos carinhosos ficaram iguais ao Jovem Nerd, ao Guilherme Rick. E o Evandro Freitas botou um vídeo no YouTube com os melhores desenhos até então dos ursinhos carinhosos. Ficou ótimo, cara. Caraca, Evandro... Evandro Freitas. Não tem mais o que fazer, né, desgraçado? Eu acho que continue mandando, nerds carinhosos. Não, que isso? Vamos manter essa comunidade viva. Iron was found, or tree was hewn, when young was mountain under moon. Ere ring was made, or wrought was woe. It walked the forests long ago. As duas torres. Já começa com símbolos fálicos. Por quê? As duas torres, brother. Não, lógico que não. Você vai procurar símbolos fálicos, você vai achar em todo lugar no mundo. Né? Porra, mas o Tolkien é foda. Porque o olho, né, cara? Não tem nada disso. Não tem. Não tem porque você é uma criança ingênua, cara. Só não vê o que não quer, cara. É uma xonga pegando fogo, meu irmão. Os Dois Tons, quando rolou e quando foi começar a fazer esse filme, teve até uma comissão aí, um abaixo-assinado, porque os malucos não queriam deixar que esse nome ficasse no cinema por causa das Torres Gêmeas, que era um desrespeito à população americana. Meu, sempre tem babaca, né? Sempre, essa é a frase, sempre tem um babaca, exatamente. Ah, isso deve ter vindo de algum grupo tão sem relevância, cara, que é desprezável isso, cara. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, o nome é uma sacanagem, né, cara? Porque todo mundo acha que é a torre do Saruman, que é Orthanc, né? E a torre do Sauron. Barad-dûr. Todo mundo acha, quem não acha foi levado a acreditar pelo aquele pôster num ângulo impossível, né, cara? Pois é, e não é isso, né? O livro não tem nada a ver com a torre do Sauron. Na verdade, nem o Tolkien jamais disse quais torres eram. Ele sugeriu algumas, mas o Peter Jackson realmente tomou uma liberdade em escolher a opção que seriam a torre de Sauron e a torre de Saruman, os dois poderes que estavam enfrentando a Terra-média ali, mas... São as duas torres principais, vamos dizer assim, o relevante do livro. A torre que se faz menção nesse segundo livro, na verdade, nada mais é do que um posto avançado dos orcs lá em que o Frodo chega e tal. Não chega a ser bem uma torre, é uma coisa meio irrelevante até, né? Porque tem a torre de Kiris Ungol, que fica naquela lateral das montanhas de Mordor, onde o Frodo foi capturado, né, elevado. O Jovem Nerd é um cara estudioso, né? Qual é o nome da torre? Kiris Ungol. Olha só que legal. Qual é? Ele fala como se fosse a torre de Pisa, né, cara? Mas é, porra, o nome da torre é essa. Tem a Torre Branca de Minas Tirith também. Eu achei que poderia ser a Torre Branca. Exato, né? Torre Branca, Torre Preta, Evil. Acho que também ela não tem foco nesse livro ainda. Ela vai ter foco no terceiro, né? Quem decidiu os títulos dos livros quando foram quebrados em três, quando o livro foi quebrado em três, foram os editores, né? O Tolkien, obviamente, aceitou. A Sociedade do Anel era um título que fazia muito sentido. As Duas Torres ficou uma coisa dúbia. O Tolkien nunca realmente disse quais torres eram. Que acho que o outro título que eles tinham dado como opção era a Bola de Cristal Mágica. Exato. E o terceiro livro, O Retorno do Rei, o Tolkien detestou, porque é um spoiler. É horrível. Você disse que vai acontecer, cara. A ideia do Tolkien era chamar o terceiro livro de A Guerra do Anel, que faz muito mais sentido com a história, mas acabou sendo decisão dos editores e ficou O Retorno do Rei. Gandalf. Yes. That was what they used to call me. Duas Torres é um livro complicado porque você pega o primeiro, você tem uma narrativa linear, né? Você tem início, meio e fim, um road movie lá, todo mundo em viagem. Mas na verdade eu não acho ele complicado. Comparado com o primeiro livro, ele é bem mais tranquilo, na verdade. E bem mais dinâmico também. O que o Jovem Nerd quer dizer é que é um livro que talvez não seja, não fosse na época, pelo menos, comum de ter o seguinte, ter ser quebrado em duas partes, na verdade, né? Uma delas seguindo uma linha de tempo normal, e aí termina, vem pra segunda parte, que na verdade é simultânea com a primeira, né? Você tem que botar na tua cabeça que você tá lendo desde lá de trás também, como se estivesse lendo a partir do fim do Sociedade do Anel. É, exatamente. E não uma sequência da primeira parte do próprio Duas Torres, né? Normalmente, quando tem esse tipo de livro assim, em que seguem dois caminhos à parte, simultâneos, o que os caras fazem é intercalar um capítulo com o outro, que fica mais fácil de ler, assim, fluindo de tempo da história. Ah, que é o que o Peter Jackson fez no filme, na verdade. Exato. Né? E no livro não acontece isso, né? Você tem exatamente a primeira parte do livro que vai até a metade, só contando a história da sociedade que se rompeu, do Legolas, do Aragorn, do Merry e do Pippin, que se separam ainda deles, né? E depois da metade do livro pro final, você só tem Frodo e Sam, e Gollum. Né? E aí você tem que fazer o exercício de voltar atrás, né? Como se tivesse ali. Eles acabaram de sair daquela batalha que morreu o Boromir, pegaram o barco e foram embora. É, exatamente. Você tem que voltar. E uma coisa mais complicada ainda dessa relação, que o Peter Jackson teve que se virar pra fazer no filme, é o seguinte. No final da parte do Frodo, quando ele tá enfrentando a Laracna, né? Essa parte acontece durante o cerco de Gondor. Que isso só vai acontecer no terceiro livro. Então, na verdade, você tem uma cronologia muito louca no segundo livro. Um dos motivos que ele passou essa parte do livro pro terceiro filme, né? Exatamente, ele pegou 8 capítulos do Duas Torres, 4 da Sociedade, 4 do Frodo e Sam, e tacou lá pro terceiro filme. É a verdade que o Tolkien não escreveu esse livro pra ninguém, a não ser pra ele, né, É o que sempre disseram, né? Ele fez e se gostar, gostou. Não tô nem aí. Porque o cara que demora 12 anos pra escrever a porra do livro não tá precisando de dinheiro, né, Eduardo Spohr? Quantos anos? 12. 12. O famoso 12. Uma coisa interessante do Duas Torres. Quando o Gandalf volta, ele conta a história de como foi a queda com o Balrog. Sim. A luta, né? E eu vi uma entrevista do Ian McKellen falando que ele filmou algo relativo a essa cena aí. Eu não sei se vai estar no filme, cara. E a abertura do Duas Torres, o Peter Jackson sempre falou que o Duas Torres é um filme problemático porque ele não tem início nem fim, né? Ele é um... Ah, ele começou entre vírgulas, absurdamente, né? Bem, cara. Mas putz grilo. Não, independente da cena de luta do Gandalf com o Balrog, pra mim o mais foda é aquela tomada do cenário da montanha pelo lado de fora. Exato. Com os sons do que tá acontecendo dentro. Exatamente. Aquilo pra mim foi genial, cara. Foi um toque de mestre. Você já fica imaginando, passa mó tempão assim as montanhas, você fica imaginando o que tá acontecendo lá dentro, né? E vai entrando e você finalmente vê. É aquela direção pura. É, gênio, é maneiríssimo, né? Gênio. Isso que você falou aí, tem início nem fim, eu achei maneiríssimo, assim. Eu gostei tranquilamente. Mas isso foi muito criticado pelos críticos de cinema, né? Que eu só vi crítico brasileiro na televisão falando mal, que não era... Zé Vilker. Por exemplo, invocando Star Wars, falando que, no Star Wars tinha... Tudo bem que tinha uma continuação, mas tinha um início, meio e fim, e nesse filme já não tem. Quer dizer, os caras não entenderam nada também, né? Não, mas o Império Contra-Ataca também acaba... É, o Império Contra-Ataca não tem fim também. Não, e eu entendo que, beleza, um filme tem que ter sua estrutura, início, meio e fim. Mas essa é não é um filme isolado. É um filme declaradamente que faz parte de uma trilogia que não pode ser assistido independente dos demais. Eu concordo. Não, a gente tem uma conhecida que só assistiu Duas Torres. Uma loucura. Sim, cara. Tu só assistiu Duas Torres. Beleza. É que nem você ver um seriado, ver Lost e assistir só um episódio da terceira temporada. É, episódio 13. Não. Ou assistir a terceira temporada. É, exatamente. Assistir só uma das temporadas. É, faz sentido. Só, né? Só na novela do Brasil que você pode assistir em qualquer momento, tá sempre acontecendo a mesma coisa. Mas então essa crítica é uma crítica ranzinza e boba, sabe? Muita gente do que eu falei que teve gente que não gostou, que achou chato. Além do filme ser muito longo, né? Pra gente, assim, que é fã, parece até que é pequeno, né? Isso, tá 3 horas, eu quero mais. Você fica mais 5 horas, né? Você fica grudado na poltrona, degustando cada momento. Mas quem não é fã, fica esperando. 3 horas é um filme longo. E aí, você chega e vê um filme de 3 horas, que você só vai saber o que vai acontecer daqui a um ano, assistindo mais 3 horas, sacou? A galera desistiu, cara. É, mas eu acho que essa galera foi pro cinema muito mal avisada. É o que o JP tem razão, cara. Esse é um fenômeno, uma característica do público brasileiro. Porque o público americano e o público inglês, quase que... 80% lê o livro. Então, sim, o cara já sabe o que esperar. Porque aqui, por exemplo, você lê o livro no high school. É uma leitura obrigatória na maioria das high school. Você tá de sacanagem. Porra, olha aí, que lógico. Beleza. Pariu. A gente tem que ficar aqui se fudendo com o meu pé de laranja lima e ferrar o cabelo gaivota e lá, nego, lê Senhor dos Anéis? É, pra você. Ah, nego, lê o Senhor dos Anéis, cara. Que merda, cara. Cara, aqui eles fazem de tudo pra população odiar a leitura. De tudo, né, cara? É verdade. Obrigar o sujeito a ler o Dom Casmurro é o foda, né? E é o fenômeno que aconteceu comigo. Eu odiava a leitura durante a adolescência, só fui passar a amar depois que eu encontrei Asimov, cara. Eu fui passar a amar a leitura, como você tá falando, justamente com o Senhor dos Anéis. Gandalf. That was what they used to call me. Mais uma vez, o livro, ele tem temas, né, que você pode identificar com a aplicabilidade, aquilo que a gente falou. E um tema muito recorrente que o Peter Jackson frisou bastante no filme é da tecnologia versus a natureza, o mundo natural, né? E o Saruman, ele é... basicamente um industrialista, né? Mais no filme até que no livro, porque ele transforma Isengard numa grande fábrica, né? Destrói a floresta ao redor, né? Derrete metal fazendo armas. Não, peraí. A tecnologia do Saruman é a tecnologia medieval. Não, mas é claro, mas eu falo assim... Medieval mágica, né, era, cara? Era geneticista foda, mano. É? Custo. A maior tecnologia dele era essa, né, cara? Não, tô falando assim, o custo da tecnologia dele, como a nossa, era a destruição dos recursos naturais, entendeu? Era a transformação do recurso natural em algo perecível, como uma arma, uma armadura, né? E o Saruman, eles até falam que o Saruman, com a sua mente de rodas dentadas e sei lá o quê, pra você ver que quem derrota o Saruman são as forças da natureza, são os entes, é o rio que eles liberam em cima de Azengar, né? Então tem sim essa temática, porque o Tolkien achava que a tecnologia tirava a alma do homem, e até no Shadowrun tinha isso, quando você botava os implantes, você ia perdendo os pontos lá de mana, whatever e tal, você ia perdendo a conexão com a natureza e tal, porque a tecnologia é poderosa e é envolvente e as pessoas ficam dependentes da tecnologia cada vez mais. Mas assim, isso é interessante porque embora o Tolkien não gostasse de alegoria, é claro que ele era influenciado pelas coisas, você é sempre influenciado pelas coisas que acontecem na tua vida, etc, etc. Então você vê, no final do século XIX, Inglaterra passava por quê? Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial. Uhum. Então você tinha muito isso, cara. Quando eu fui em Londres, tem um museu falando sobre isso. Como é que Londres era no final do século XIX e como é que ela tá hoje, melhor, né? Depois de tanto tempo. Cidade era uma cidade, se você ver qualquer filme de Jack Estripador e até de Sherlock Holmes mesmo, eles botam uma Londres totalmente decadente, tanto de ambiente quanto de pessoas, como de costumes, de tudo. A Revolução Industrial gerou também uma superpopulação na cidade, né? Então foi uma coisa muito ruim aí pra Inglaterra, assim, vista como mesmo como uma coisa meio obscura. É, você vê esse processo, você reflete no Saruman falando que ele se apresenta ao Gandalf como o Saruman das muitas cores, ele não era mais o Saruman branco, né? E ele fala, quando você quebra a luz branca, você... Já tá, começou. É o outro que saiu do armário. A simbologia é completamente diferente disso. Cara, o Saruman... parece a Cher, cara. No filme. É aquela chapinha aggressive, cara. Nossa. Se ele tá criticando alguma coisa moderna, ele tá criticando a estética. O cabelo do cara é formal puro, meu irmão. Porra, e aí o Gandalf, quando volta... De que maneira, a volta dele, quando ele aparece, é maneiríssimo, cara. No filme, eles colocam ele brilhando, e quando ele fala, você vê realmente que na mixagem de som, é uma mistura da voz do Ian McKellen com a voz do Christopher Lee. Exato. Então, não consegue distinguir, é muito maneiro. Na verdade, cara, eu achei bem feio isso no filme. Por quê? Porque, assim, no livro, é uma expectativa foda, você não sabe quem é. Faz é, achar que é o ser humano. Que o cara tava lá, o velhote, caminhando no meio da parada. E no filme, quando ele vem com aquela voz meio esquisita e vai mudando, assim, eu sou eu, cuidado. A voz, sabe, não ficou nem lá nem cá, e você percebia que eles estavam tentando esconder uma voz ali. Primeiro a voz que parece a do Saruman e agora parece a do Gandalf. Eu entendi, mas é porque no audiovisual é difícil você mostrar uma interpretação mental, né? Porque na mente deles, eles achavam que era o Saruman, né? É, mas no livro, se eu não me engano, eles tentavam mostrar que ele voltou muito diferente do que era. Exato, voltou. Não, ele... né? Até com a personalidade diferente, sim, também. Sim. Porque passou-se um tempo absurdo pro Gandalf. É, exato. A volta do Gandalf não foi imediata. Não. Ele ficou ali, de bobeira, reencarnando. Ele foi pro outro lado e voltou, exato, né? Literalmente, né? É, passaram eras pra ele. Ele mal lembrava que o nome dele era Gandalf, né? É. No filme, ele tenta mais ou menos dar uma pista, que ele coloca, eu atravessei galáxias e galáxias, uma coisa assim. Ele não consegue, ele não tenta passar essa ideia do livro, de que... foi uma coisa muito mais profunda. É, mas eu acho que no filme nem teria como, sabe? O cara ficar explicando isso. Ia gerar até uma estranheza. Já fica meio esquisito, assim. O cara, era assim que me chamavam, sabe? Eu acho que esse detalhezinho... isso. Detalhezinho. Não detalhezinho, um mega detalhe. Mas pro filme isso é meio que irrelevante, né? Não ia funcionar. Tanto é irrelevante que quando você vê isso no filme, parece um pouco, quase uma piada. Parece que parece tá meio gagá, né? Exato. Não, parece que ele tá brincando com a... Se eu não me engano, no livro, eles não estavam na pilha de ficar ouvindo o velho falar. Porque o Saruman tem lá a sua voz mágica, né? Aham, exato. E se ele falasse, eles podiam ser encantados. No livro, eles acharam que era o Saruman, na verdade, né? Caralho, como o Peter Jackson conseguiu deixar o Saruman a cara daquele Sheik Ahmed Yassin? Ah, igual. Já viram? Igual. caralho, velho. É idêntico. É igual. Indo pro lado do RPG, né? Essa mudança do Gandalf é uma baita parada maneira de personagem que evolui, né? O cara matou um Balrog, igual não sei quantos milhões de pontos de experiência. E passou de nível, passou, né? Passou de nível, foda. Ele passou de nível na mamata porque ele morreu junto com o Balrog, né, cara? O Tolkien era professor de anglo-saxão na universidade. Então, ele tinha muita influência da literatura anglo-saxã, pelo menos o que sobreviveu da literatura, para ser mais específico, Beowulf. E Beowulf está em Senhor dos Anéis, né, de alguma forma, né? Os Rohirrim, eles são uma representação do povo nórdico, só com cavalos, né? Como se os caras morassem em planície e tivessem cavalos. Eu vou te falar, cara. Não vai falar mal dos Cavaleiros de Rohan, não, senão vai dar briga. Eu, quando li o livro, eu achava os Cavaleiros de Rohan uma merda. Os peões, os cowboys do cacete que ficavam recolhendo feno e se fedendo a merda de cavalo o dia inteiro. Porra, Gondor é foda, uma mega cidade, os caras, cidade toda branca, limpinha. Né? Os caras de armadura, o cacete, e os outros, os caras fedendo a cavalo o dia inteiro, escapiar, né? Então eu tinha essa visão, né, assim, equivocada. E no filme, é, pra mim, o inverso completo. O pessoal de Gondor é um bando de merda. Tá ali sitiado, fudido, sem ter o que fazer, esperando pra morrer. Uhum. Enquanto os caras de Rohan são os caras fodas, né, cara? Tem até sentido, né? Porque Gondor é um reino em decadência. Não que Rohan também esteja em ascensão, mas Gondor é realmente, de fato, um reino em decadência. Ele coloca isso se representado no reino, não só nos personagens. O regente, pô, uma cidade que não tem rei, tem um regente que é um maluco. Então, isso tem tudo tem a ver, assim. Isso é maneiro que tem tudo a ver com a história, com a parada toda, porque você vê, a Terceira Era, a gente falou um pouco no... A gente não, porque eu não tava, mas no Nerdcast de Silmarillion, vocês falaram um pouco sobre as eras... Ficou a mágoa, hein? Da Terra-média. Ficou a mágoa forte. Não, porque eu nunca li, cara, ainda Silmarillion. E vai, novamente vai. Falando, não leiam. Quem escutar de cantar, não leia. A Terceira Era, cara, tem essa parada de ser, tem esse clima meio de... Até como falo no DVD especial, né? Tem o clima de outono, que é um clima de que as coisas estão meio devastadas já, estão meio... É quase como se fosse eles vivendo... É quase como se fosse a população da Europa... É, no início da Idade Média, vivendo, lembrando da queda de Roma. Então eles lembravam da queda de Númenor, né? Então assim, já é uma coisa assim, um pouco, vamos dizer assim, decadente, exato, perfeito. Obrigado pela palavra. É porque os Númenóreanos, que foram os humanos que ganharam a recompensa dos deuses de viver muito e ganharam a ilha de Númenor, um reino prometido pra eles, né? Eles escrotizaram os deuses tentando arrancar a imortalidade à força, né? Invadindo as terras do oeste. A gente já falou deles, mas eles são muito... Entra na historinha de qualquer um, né, Brani? eles caíram na historinha do Sauron, né? E aí, o que acontece? Os deuses puniram os Númenóreanos com um grande dilúvio que afundou a ilha de Númenor, né? Então, os Númenóreanos que permaneceram fiéis, que não escrotizaram os deuses, conseguiram vir para a Terra-média e fundar esses reinos, Gondor, Arnor, né? Que são os Dúnedain. É, os Dúnedain são o que restou dos Númenóreanos, né? É tudo nesse esquema de remanescentes. Você vê que toda... No filme mostra isso muito bem, no livro, lógico. Toda a Terra-média é cheia de ruínas. Isso está mostrando que já foi um reino, um lugar que já teve a sua aurora e está decadente. Exatamente. Até na Árvore Branca, que existia a Árvore Branca em Númenor, né? E foi trazido a muda por Elendil, que era pai do Isildur, a história toda com Sauron, para Minas Tirith. E você vê, como toda a linhagem já está meio quebrada, né? A árvore, no filme, no livro, ela é mostrada toda decadente, realmente sem folhas, né? Num outono. Toda a população da Terra-média que vive na Terceira Era da Terra-média, ela vive à sombra aí dessa grande civilização que já se desapareceu. Mas quando você diz toda a população, você tá querendo dizer todas as 50 pessoas? Porque no filme em Rohan ridículo, cara. Tinha mais gente fugindo quando apareceram os orcs lá no meio do nada do que dentro de... Edoras. Exato, cara, não tinha ninguém, meu irmão. Oh, o filho do rei morreu, tem três caras na porra, que coisa, rapaz. É porque nesse momento também tinha uma galera que tava fora da cidade com o Elmer, claro, né, que não tava lá, e pra mostrar também que o Rohan era um reino meio feudal mesmo, assim, tipo, com fazendas e tudo mais, que não era um negócio cosmopolita. Era mais rural mesmo, que as pessoas estavam espalhadas. E a única raça aí que eu acho que, se eu não me engano, tá um pouco fora dessa decadência, por incrível que pareça, quem são? São os próprios hobbits. Os hobbits são alheios a tudo. Não fazem parte, não, né, não fazem ideia do que tá acontecendo. Eles são as crianças dos povos da Terra-média. Toda parte oeste, de um modo geral, né, cara? Porque tu pensa lá naquela cidade de Bree. Tu cagando e andando porque acontece Gondor, cara. nem sabe onde é que é Gondor, nem nunca ouviu falar nessa porra. Porque, né, os hobbits, eles são mais isolados do que Bree. Eles estão mega isolados, né, cara? Pois mas aquela parte toda oeste não tem muito a ver com essa confusão toda. Nego nem sabe muito o que tá acontecendo, né, essa confusão lá do outro lado, né? Gandalf. Yes. That was what they used to call me. Duas Torres, o filme. Teve muito sacrifício de roteiro que eu, particularmente, quando tava vendo o filme pela primeira vez, me deixou maluco e decepcionado, de certa forma. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando o Faramir se sente tentado pelo anel, o meu cérebro fez isso. Como assim, cara? Como é que é? Ah, repete aí na edição. Não, pô. Tudo é edição. Eu já tenho trabalho suficiente de editar 3 programas. Tem que ser em louco, vai lá. De todo o casting do Senhor dos Anéis, o personagem Faramir, cara, eu bati o olho, eu sabia que era o Faramir. Foi impressionante, cara. Impressionante. Tive certeza, não era outro personagem. Eu tive isso também com o Gollum. Eu bati o olho e falei, caralho, o Gollum, cara. Perfeito. Quem chamou esse cara? O que me incomodou fodamente foi botar aquele elfo narigudo e sua patota pra lutar com os homens lá naquele forte da trombeta, cara. É verdade. Uns elfos meio estilo samurai, né, cara? Uma coisa meio esquisita até. Não, nem é o estilo do samurai, assim, que é o visual que ele adotou lá pros elfos. Não, né, pra piorar a situação, né? Mas, caraca, meu irmão, nada a ver. Fazer pro público geral, é cagar na cabeça dos fãs, falar, olha, público geral, vocês que não leram, provavelmente nunca vão ler, os elfos são bonzinhos, eles vieram ajudar. Não, eles ligaram foda-se, eles estavam indo embora e falaram, fica com seus problemas aí, que a gente tem o nosso caminho aqui, ó. Que aconteceu, meu irmão. Então, mas o que acontece? Tudo isso tem explicação. Manda um elfo chamado Valdir, cara. Valdir. Eu achei maneiríssimo, entendo o Peter Jackson. O fato dos elfos estarem fora da trombeta mostra duas coisas. Primeiro, isso humaniza um pouco mais o próprio Legolas, pra começar. Depois que isso também cria parada com a própria Arwen. Então isso cria um elo também do Aragorn com os elfos. E o Aragorn, ele é apaixonado pela Arwen, então também cria essa parada. Então no filme, que é muito menor, eles tiveram que fazer essa rede de relacionamentos. Eu achei bom, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que isso vai contra a base do livro, cara. É ponto crítico do livro o fato que, pros elfos, acabou o tempo deles na Terra-média, cara. Mas sabe por quê? Isso é uma das bases da história. Exato. Eles estão saindo porque acabou o tempo deles. Eles não querem mais se envolver com humanos e com não sei o que mais. Eles querem ir embora mesmo, cara. Estão na aposentadoria, então, sabe? Acabou o tempo deles. Eles não querem mais ficar na Terra-média. Então, eles irem lá pra Fortaleza significa que eles ainda querem lutar para aquele local, entendeu? Enquanto isso não é verdade. E diminui muito a importância da resistência dos cavaleiros, tá ligado? Exato. Eu tiro o valor dos caras. Meia dúzia tava ali segurando aquela porra, né? É, os caras estavam se fudendo, resistindo num lugar que eles criaram pra uma situação de merda dessas, e aí vem os elfos pra... Ah, não, peraí, a gente vai ajudar vocês a resolver o problema aqui. É. Se fuderam, morreram todos, não sobrou nenhum pra contar a história, e quem salvou o dia foi o Aragorn e o Gimli. Girando que nem peão maluco na ponte. Agora me fala, tudo isso é explicável, tem porquê. Agora me fala, o Legolas, ou Legolas... Andando de skate, cara, no escudo. Não precisava, né, cara? Não precisava. Mas então, olha só. Tem uma dublagem que quando ele desce do skate, ele fala, eu tô maluco. Isso teve um porquê que foi... ia ser uma cagada muito maior do que foi. Primeiro, os elfos, eles estavam lutando em Lothlórien, né? Depois disso é mencionado, né? Mas peraí. Os anões também estavam lutando em outro lugar, mas ninguém menciona isso, não, né? Não, eu sei, mas... Foda-se, né? Acontece que os anões, eles nunca tiveram aliança com os humanos, né? Essa aliança, ela é muito mencionada nos livros, livros e até no Silmarillion, nos apêndices, mas no filme ela ficou sem lugar. Então, o Peter Jackson decidiu, em vez de mencionar alguém, ele decidiu mostrar. Em vez de mostrar em uma cena que não tivesse nada a ver com a história, ele inseriu dentro da história. Mas o fato principal dele fazer isso foi porque ele ia colocar a Arwen naquele exército, lutando junto com o Aragorn. No segundo filme, o Peter Jackson tava pra merdeiro. Mas o que acontece? Tava com vontade de esmerdalhar essa mesmo. Essa foto dela lutando vazou na internet na época. O nego detonou até o fim. Peter Jackson, a coitada da Liv Tyler, que não tinha nada a ver com a história, tava sendo paga pra trabalhar. Detonaram ela e aí ele, por causa do rebuliço da internet, ele decidiu realmente tirar a Arwen, porque ela não tinha espaço na história. Ela deveria ser o par do Aragorn e ela estava longe, quilômetros e quilômetros do Aragorn, né? E ele acabou, pra remediar isso, cavando nos apêndices a história da Arwen com o Aragorn, depois dos seus anéis, né? E aí mostra ela imaginando como seria o futuro, ela no funeral dele, ela vendo o filho deles e tal. São coisas que realmente aconteceram nos apêndices, mas no filme acabou sendo uma forma de ligar os dois, mesmo estando distante, né? Com a imaginação dessas cenas. A cena seria incrível, porque é muito bem feita, muito legal, os elfos chegando, se não mudasse completamente o propósito do livro, né? Mas a cena em si é muito boa. É, essa cena do combate, assim, todos os filmes têm cenas fodásticas e tal. Essa do Abismo de Helm é foda, né? Assim, tirando pequenos detalhes como o Cauabanga do Legolas, que é escrotíssimo, sem necessidade. A tocha olímpica não faz sentido algum. Por que não faz sentido? Pô, ah, cara, por que você... O cara pega a tocha que vai acender uma mega bomba Acme gigante. Aham. Aí, nego, abre o caminho e o cara vai tomando flecha. Porque o cara não passa a tocha, cara. Vai passando de chavado. Entendi. Por que que não acende uma flecha e joga lá dentro, né? Exato, meu irmão. O nego tava muito atrapalhado ali, cara. Sabe o que é maneiro? Quando os elfos chegam, a cara dos outros olhando assim, como se fosse extraterrestres, né, chegando. Não, e é muito legal dentro já, quando a já tá pegando mesmo, que o Theoden, ele... saiu do encanto lá, que o Gandalf exorcizou ele, né, cara? É. Sai desse corpo que não te pertence, né, meu irmão? Isso foi totalmente. Mas o cara ainda tava meio perdido, né? Ele não tava ainda... não tinha recuperado o vigor dele. Ele tava, né, meio... ai, beleza, vamos lá, vamos fugir. Onde eu vou? Não sei o que lá. É, isso eles fizeram... Ama! Aqueles serviçais que ninguém sabia o nome, né? Me ajude! Nesse momento que ele tava com a cara de cagado, né? De capitão do Titanic, né? Nego fala, porra, cavalga comigo, né? Exato. E aí o cara acorda e fala, porra, eu sou o rei desses caras que estão aqui se fudendo, resistindo. A gente vai morrer, eu vou morrer que nem um covarde de merda, atordoado, com a calça cagada. Vai ser assim que é terminar? Ou eu vou encarar, vou montar meu cavalo e vou virar ponta de lança nessa porra e deixar, ó, pelo menos o meu nome aí na história e tal. E tem a entrada do Aragorn em câmera lenta, com o cabelo na cara, que a mulherada adora, né? Mas abrindo o portão assim, blá. A coragem do Théoden foi podada nesse filme pra dar ênfase ao Aragorn como líder, já que ele ia ser o rei, né? Que ia voltar. Ele não podia ser um mendigão que fica só fazendo o que o rei manda, porque no livro, quem sugere cavalgar contra os Uruk-hai é o Théoden. Sim. Ele é foda, entendeu? E eu fiquei, Théoden tá um covardão, né? Eu achei legal porque ele passou tanto tempo sob influência lá do Língua de Cobra, que eu achei que essa inversão do Aragorn serviu justamente pro Aragorn ganhar um pouco de força na história e serviu pra dar uma girada assim, o astral. O cara realmente tava fudido, ficou encantado anos já aí, né? Apodrecendo. Em termos futebolísticos, ele ficou aquele cara que tá voltando de contusão e o técnico bota no segundo tempo pra entrar jogar 15 minutinhos, depois joga meia hora, né? Depois entra no intervalo. Exatamente. Uma coisa interessante falar que no livro, quando o Gandalf liberta ele do encanto, que ele tava preso, e tem a seguinte descrição, que ele sorriu para o Gandalf, e quando fez isso, muitas rugas de preocupação desapareceram do seu rosto para não voltar mais. Ele não menciona que o cara tava um velhaco, ele passa por um processo de rejuvenescimento absurdo, né? Ele tava com rugas de preocupação, mas no filme o Peter Jackson fez uma mega metamorfose, né? Inclusive, a barba que tava com completa no rosto passa a ser um cavanhaque só, né? É, mas eu achei legal, porque... Virou o Munhá se transformando, né? É, graficamente mostra, assim, o cara não tinha controle mais nem sobre seu corpo. Exato. Né? Ele tava mega decadente. E é foda, porque no filme o Gandalf manda abrir as janelas, entrar a luz, né? É muito maneiro isso, bem significativo, assim. Foi bem foda. É bem metafórico. Gandalf. Yes. That was what they used to call me. Tem outras coisas que me incomodam muito mais, por exemplo, a parada que me incomodou no segundo filme, apesar de eu ter gostado pra caramba, foi o fato do Gimli ter virado alívio cômico. Gimli, filho de Gloin, vira alívio cômico. Isso é uma parada assim, cara, nada negócio de elfo, luta, isso não me incomoda, cara. Agora, essa parada de nego começar a sacanear o... Ao invés de chainmail, ele usa uma camisola, né? Pega um banquinho pra você subir. Que isso, cara? Não, o que mais me incomoda nem é transformar o cara livre cômico, porque isso já era esperado, né? O que me incomoda é botar um anão cavalgando na garupa do elfo pra lá e pra cá. Não, mas ele não gosta, não é uma opção dele. É porque tem uma hora que ele fala, ah, eu sou um cavaleiro, me dá aqui. Exato, isso sim é too much. Ah, cara, eu acho assim, que o alívio cômico tinha que ser os hobbits e tudo, mas pô... Mas os hobbits estavam passando por um perrengue incrível, cara. Não tinha como dar alívio cômico ali, cara. Mas não colocasse, né? Mas você não tem como dizer que isso é totalmente anti-Tolkien, porque no Hobbit os anões são alívio cômico. Né? Eles são engraçadinhos, atrapalhados e tal. Porra, os anões são meus personagens preferidos. E mesmo assim, isso não me incomodou. Só determinadas piadinhas que rasgavam, né, a ficha do anão, não, cara. Mas é entendível isso. No segundo filme e no terceiro, os hobbits já não podiam ser alívio cômico. Eles já estavam passando por perrengues fodas, né, cara? No filme a gente vê que aquela competição deles pra ver quem matava mais gente... Mais orcs é impossível de acontecer, né, cara? É, no filme sim. No livro, quem ganha é o anão. Não, eu sei, mas se você for pegar pela agilidade e pela facilidade com que o elfo matava, tá muito mais real, assim, no filme. Porque a gente não fica imaginando nessa agilidade toda no livro, eu acho. É, porque eu acho que nem tem toda aquela agilidade, né, cara? Tu tem um limite, né? É, no filme ficou mais pirotécnico, vamos falar assim, né? Mais exagerado, normal. Todos os fãs têm os seus momentos esquisitos no Duas Torres, né? Um momento que não gostou, alguma coisa que achou bizarro e tal. O meu foi, a princípio, quando eu vi, foi realmente a mudança de comportamento do Faramir. Deixou maluco sair do filme meio triste, meio cabisbaixo, assim, caraca, o que vou esperar do Retorno do Rei se já tá indo assim? Mas depois, vendo a obra completa, eu consegui entender o que aconteceu nessa adaptação. Eu consegui gostar da adaptação do Peter Jackson. É, na verdade, o que eu percebo no Duas Torres em relação aos outros dois filmes é que ele foi um filme que precisou ser revisto. Exato. Todo mundo viu o primeiro filme, é ótimo, maravilhoso. Aí o segundo filme, todo mundo saiu... O que aconteceu, né? Eu não sei se eu gostei. É. Eu gostei, mas eu queria ter gostado mais do que eu gostei. Exato. Mas aí quando a pessoa assiste com uma visão com menos frenesi de expectativa, de porra, um ano que eu não vejo, quero ver de novo. É. E aí você olha com uma ótica de querer entender o que o Peter Jackson tá fazendo, né, o filme já se torna melhor. E quando você vê o terceiro filme e fecha a obra, você compreende. Exato. Né? Eu acho que o que me ajudou a gostar mais do filme, do Duas Torres, em relação a vocês, talvez, foi que eu tinha lido há muito tempo atrás o livro. Então tinha vários pontos que pra mim estavam meio assim, pô, será que isso tinha no livro mesmo? Uhum. E eu resolvi deixar isso de lado enquanto eu tava vendo o filme, entendeu? Uhum. Até a parte final. Quando teve a parte do Faramir, que levou o Frodo lá pra Gondor e tal, que eu falei, pô, isso não tinha mesmo, e isso é maluquice e tal, não sei o quê. Mas até ali tava tudo ainda muito, pô, será que era? Será que a minha memória tá falhando e tal? O negócio dos elfos também, eu tinha certeza que não tinha. Aquilo se me incomodou durante o filme, os elfos terem chegado ali. E a parte final do Faramir. Porque o Faramir, como você disse antes, é um personagem que no livro, ele talvez seja um dos personagens mais centrados que tem no livro, cara. Exato, é a maluquice que passa na cabeça do cara, né? Exato. Né? É um cara que consegue decidir ali num momento rápido, assim, da forma correta, tomar a decisão certa ali, num momento rápido, entendeu? No filme, ele é um cara que tem dúvidas sobre tudo, né? Exato. Ele mas... tem, pô, um desespero lá do pai dele aceitar e isso deixa ele inseguro. É uma rejeição, complexo de rejeição, né? Que não é a característica do personagem. Não, não, definitivamente não é um personagem cheio de insegurança, né? Mas como tinha muito tempo que eu li, ficou meio nublado. E eu saí do filme achando que o filme era muito bom, até por causa da sequência de luta visual, que é fantástica. Eis a explicação. Porque o Faramir é um mega. É tipo um paladino. O cara realmente é Lawful Good. E na ele verdade, é um Ranger paladino, né? O Ranger Lawful Good. Ele é dual class. Ele não usa armadura, que paladino tem que usar armadura, não tem? Não, mas... Não, sinceramente. Não, ele é um Ranger, ele é um Ranger. Não, mas o Ranger pode usar armadura também, é só? Não, só de madeira, só de madeira. Eu lembro quando eu li o livro As Duas Torres, a parte do Faramir é uma das partes que mais me empolgou, assim, sabe? Dos caras escondidos na floresta e dos olifantes e tal. Até porque vinha uma sequência só de Frodo também meio carregada. Porra, né? Qualquer alívio, né, cara? Então o que acontece? O Faramir encontra o Frodo Sam no livro e ele dá a bênção. Olha, vai com Deus, vai destruir essa porra, né? E o que é uma parada impressionante, né? O cara tomar essa decisão, porque a decisão coerente de qualquer um era... Não, vamos ali que eu vou te levar pra Gondor, né? É, exato. Claro. Mas o que acontece? O Peter Jackson teve que tirar 4 capítulos do Frodo e do Sam. Graças a Deus. Mais uma vez, aquilo tava cronologicamente errado com a forma que ele tava fazendo de entrelaçar as histórias. O Frodo só deveria enfrentar a Laracno, que acontece no livro Duas Torres, quando estivesse acontecendo os eventos do Retorno do Rei. Então não tinha realmente como estar no filme isso. E o que acontece? Ele ficou com uma lacuna. Pra onde o Frodo e o Sam vão? Bom, como é que eu vou completar a jornada deles nesse filme, né? Por esse motivo, o Faramir teve que se tornar um obstáculo. Porque senão o Frodo e o Sam não encontram nenhum obstáculo no caminho deles, né? Mas ele é um obstáculo, assim, meio feio, né? Porque ele segura e depois fala, não, agora pode ir. Não, pra você ver, diferente, a forma de escrever é diferente do Tolkien, né? Você nota que é diferente. A questão da insegurança. Não, mas você percebe que foi um artifício de roteiro. Exato. Pra mostrar um pouco mais o Frodo, né? Na verdade, a intenção do Peter Jackson era mostrar mais tempo o Frodo mostrando o anel. Porque desde que o Faramir acha ele entra numa de não tirar o anel da mão. Ele passa o tempo inteiro com a mão estendida, tanto que é o pôster, né, do filme. Ó, aqui o anel, vai pro Nazgûl aqui o anel, vai pra todo lugar, o cara tá maluco, meu irmão. Isso acabou, de uma certa forma, transformando o personagem do Faramir, criando uma jornada pro personagem do Faramir. Porque no livro ele é imutável, ele é um personagem que entra no livro de uma forma e termina o livro da mesma forma, ele é daquele jeito. É o herói clássico, né, Dudu? E no filme ele evolui. No filme ele evolui, maneira. Ele cresce, exatamente, porque ele tinha aquele complexo de segurança com o pai, porque o pai só esculachava ele. E aí ele até fala, né, quando ele pensa em levar o anel pra Gondor, né, é uma chance do capitão de Gondor mostrar o seu valor. Novamente, insegurança, que não era a característica dele original. Eu acho mesmo que ele liberando o Frodo, não passa a imagem que ele tomou a decisão ali, porque, poupa, é isso. Foi uma coisa mais assim, vai, de momento, do que ele mesmo tendo evoluído. Cara. É, com certeza, por mais que ele tenha evoluído e tal, no filme, o Faramir tá longe, mas longe de ser o que ele é no livro. Até porque na sequência seguinte dele, que vai já entra no terceiro livro, ele volta a ficar numa de que tá inseguro de novo, entendeu? Que é aquela ida lá pra batalha. Queria mostrar pro pai que tinha valor. Um outro problema, e é uma análise que o Peter Jackson fez com a Fran Walsh, roteirista também, uma análise bem nerd, na verdade, de uma coisa que você pode até meio que dizer que é uma falha do Tolkien. Por quê? Eles estão o filme inteiro, o livro inteiro, mostrando que o anel é aquela porra poderosíssima. Que a parada corrompe todo mundo. Que o Sauron tá usando todos os recursos malignos dele pra recuperar a porra do anel. E o Faramir é um cara que encontra o anel e fala assim, eu jamais pegaria essa porra. Pode ir. Você acabou com o poder do anel. Acabou. Destituiu o anel do poder dele. Mas e aquele negócio, cara, no livro, o Frodo também não mostra o anel. Não bota o anel na cara dele, aqui o anel. Porque no filme ele tá maluco, mas no livro... Não fecha na prochasca, né? Mas ele sabe que o anel tá ali, mas não tá ali aquela coisa visual de posso pegar aqui, daqui, entendeu? Então. Mas no filme tudo isso tem que ser muito mais evidente, mais urgente. No livro o anel também não tem esse poder mega latente que fica todo mundo correndo pra cima do Frodo. Caralho, anel, mas... parece filme de zumbi, não é assim, né, cara? O anel agiu em certos momentos, como agiu em cima do Boromir, né, agiu em certos momentos, mas não era... Ora, porque se fosse assim, o Sam ia ser tentado toda hora. É, né? Exato. Todo mundo. O cara não ia sair de Valfenda, meu irmão. Ia ser elfo caindo de torre, de árvore, ia ser uma merda, caralho. Mas isso é verdade. Só que isso, pro filme, como o Peter Jackson definiu, tudo tem que ser mais urgente. Tudo tem que ter mais peso. Então o anel, como a gente falou no episódio passado, né? Quando o Frodo colocava o anel, o Sauron via na hora, entendeu? Então o anel tinha que ter um poder, como é uma coisa muito imaginária, no filme, no audiovisual, ele tinha que ter um poder muito mais latente do que ele realmente tem. Então seria impossível, dentro dessa fórmula, o Faramir olhar pro anel ali na mão do Frodo e falar assim, não, vai embora, entendeu? Fez muito mais sentido com a adaptação que foi feita. Sim, mas no livro... Sim. No livro, o Faramir não olha, não vê o anel, que o Frodo não fica um babaca mostrando aquela porra pra todo mundo. Vamos dizer assim, no livro, o Frodo é um cara mais púdico, né? E no filme ele é mais exibicionista, né, cara? Tá sempre com o Forever de fora. E o Faramir é um cara com um espírito nobre, né, cara? Ele é um cara mais foda que o Boromir, sabe? O Boromir é só... É. A única diferença é que o Boromir foi primogênito. E aí, igual a Clarita. E no filme, não. A imagem final do Faramir é do cara inseguro, cara. É, com certeza. Com certeza. No final mesmo, ele tá lá com o bracinho na tipóia com um sorriso de bobo, né, cara? Gandalf. Yes. That was what they used to call me. O interessante do livro é porque... A princípio, parece que o livro 2 se divide só em duas histórias, né? O Frodo e o Sam indo para um lado e o resto da sociedade indo para o outro, né? É. Mas, na verdade, a história se divide em três. Exato. Porque o resto da sociedade se separa também, né? Os hobbits vão pro... são capturados e tal. Tem até uma cena foda no material extra, lá no making of do filme, que mostra quando o Aragorn descobre que eles foram capturados e ele acha que eles estão mortos, né? Ah. E aí ele chuta um elmo de orc pra longe e dá um berro de raiva e não sei o que lá. Acho que isso tem no normal mesmo. Não, a cena tem no normal. O que não tem no normal, que tem no making of, é mostrando que ele quebrou o dedo quando ele deu aquele chute. E o berro que ele dá é um berro de dor mesmo. Exatamente. Só que o cara é tão cagado que ele chutou a parada, foi perfeita na câmera, no ângulo que tinha que ir. É. Yeah. E ele cai gritando louco de dor com o dedo esmigalhado. Exato. E a cena é foda, cara. E, né, que assim, o Peter Jackson queria que ele chutasse no ângulo certo. Ele exato. Foi insistindo, né? Ele queria o capacete ali na... E aí quando o cara dá o chute certeiro, ainda dá um berro foda. Ele falou, porra, finalmente, garoto. Esse cara é bom pra caçar. Tem voz fina, mas tem seu valor. Essa cena é muito legal no livro, principalmente pra quem gosta de RPG, porque você vê realmente o Ranger funcionando, né? Porque no filme tem a cena muito bem feita dele entendendo todos os rastros da batalha que aconteceram. É verdade. É, porque em Lost, por exemplo, o nego só olha e fala, eles foram por aqui. Eles estão me despistando, né? Porra. E o máximo que a gente sabe de Ranger é quando uma pegada é muito profunda é que o cara voltou de costas, né? É o máximo, né, cara? Pô, e o cara sabe exatamente o que aconteceu. Aquele deitou, aquele se arrastou, soltou as cordas e tal. E no filme é legal porque ele vai mostrando o flashback do que aconteceu. É muito bacana. E aí mostra que eles entraram na floresta de Fangor. Que é uma floresta sinistra. Evil, né? Maneiríssima. Floresta maneiríssima, velha, né? Essa floresta é velha, diz o Legolas. Né? Visualmente, no filme, uma coisa que me impressionou foi justamente esse visual. Porque quando eles entram na floresta, parece literalmente que tem uma fronteira. Eles atravessam, chegam às árvores e já muda completamente o cenário, né? Assim, não é uma floresta gradual. Eles atravessam uma árvore e já tá tudo escuro. Maneiríssimo. Você fala que você tem essa maneira de mudar os nomes das paradas, quando você lê. Quando eu li, eu me lembro que eu lembrava da Floresta de Fandangos. Mas é ali que encontramos os outros seres fantásticos também de mitologia nórdica, né? Os Ents. Essas árvores falantes são coisa de mitologia nórdica, não são? Todo esse tipo de coisa que o Tolkien pegou emprestado. Mas os Ents é engraçado. Quando eu li, eu não conseguia imaginar isso. Uma árvore que anda, sabe? Não. Você não tinha o livro de criaturas do Dungeons & Dragons? Que você achava que as árvores, elas andavam, mas como é que elas tiravam as raízes? É isso, Jovem, né? Cara, não, eu imaginava um monte de raízes tentando... Eu não imaginava pernas, sabe? Tinha dois troncos de perna, né? Ficava tentando imaginar como é que é isso. Aí o tronco tem uma cara, tem uma barba de azevinhos e raízes e sei lá o quê. Eu fiquei louco pra saber como é que eles iam fazer as árvores no filme. Porque você tem razão, que eu ficava maluco, eu não conseguia visualizar direito também. Aí o Jovem Nerd viu os Ents e ficou fascinado pelos Ents. Ele gosta de pagar de intelectual e os Ents, né? Que parece. São velhos e sábios e barbudos e intelectuais da floresta. Ah. E aí ele resolveu dar de presente de Natal pra senhora Jovem Nerd... Um Barbárvore de brinquedo. Era um action figure do Barbárvore. Um action figure do Barbárvore. Deu pra senhora Jovem Nerd, ela abriu, ela finge que gosta de tudo que o Jovem Nerd... Ele, ah, que ótimo! E a avó dela virou pro Jovem Nerd e falou assim... Um galho? Você deu de presente de Natal pra minha neta um galho? Que eu vou te falar, eu adorei o segundo livro, mas as Ents eu achei que foi uma coisa que eu... Ficou meio ruim, cara, assim, é a minha humilde opinião. Por quê? O problema não eram as Ents. As o problema Ents? Era os Ents, sabe? Ah. Eles foram colocados de uma maneira, cara, que ficou uma coisa muito infantil no livro, pra mim. Eu me lembro que eles estavam procurando as Ents esposas. Vocês lembram disso? Lembro. Sim. Estavam, pô, isso é muito escroto, cara. Árvore que tá procurando esposa. Pô, isso é muito fábula demais pra um livro daquela complexidade. Mas então, você vê, existe essa mistura. Tá lá Tom Bombadil, tem essa historinha isso, bem light coisa, dos Ents. Outra coisa caída, né, cara? Tom Bombadil. Cara, é foda. Entra em floresta, o bagulho fica bobado, né, cara? É foda, né, cara? É o feitiço das florestas. O cara entra na floresta, vira uma babaquice, né, um pirifofó. É a árvore que quer meter, né? As árvores com catupiry foda acumulado, né, cara? Amor! As árvores estão tanto tempo sem dar um azia que estão até retardadas, né, cara? Polenguinho na virilha. Tô com cogumelo na virilha, né, meu irmão? Agora, olha só, eu também achava meio bobinho pro que eu tava lendo, toda aquela complexidade, eu achei meio bobinho o negócio das Ents esposas e tal, mas os Ents realmente ganharam meu respeito num ataque a Isengard, né, que você, essas árvorezinhas falantes, né, e no ataque a Isengard você vê que os caras são fodas, são guerreiros, né, cara, são monstros, né. Não, aí é que tá, jovem, né, eles não são guerreiros, todo mundo já conheceu um Ent, um Ent nada mais é do que um mongol gigante. É isso, cara. Eu fico... Se você irritar o mongol... Você já viu um mongol gigante irritado, cara? Sai da frente, meu irmão. Sai da frente, porque o cara tem aquela força incontrolável e ele vai derrubando tudo, cara. Então, o Ent é isso, cara. Os Ents estavam lá, minha esposa, eu não consigo. Aí o cara viu o negócio que irritou, bicho, saiu do sério, meu irmão. Então, nada mais do que um mongol gigante enfurecido. É estranho que no livro você vê essa cena através do flashback, através do Pippin contando o que aconteceu, o Pippin e o Merry, né? É muito louco a forma como ele diz. As narrativas desse livro são muito diferentes, né? De repente, você tem uma mega cena de ação que o cara tá contando como aconteceu, você não tá vendo na hora, né? E era uma das cenas que eu mais esperava no filme, né? Será que vai ter o Ataque dos Ents? Não sei mais se vai ter nada nessa porra desse filme. Cara, é uma cena espetacular, que a música cresce, Howard Shore, mais uma vez, soube encontrar a música certa de crescimento pro ataque, quando eles decidem atacar e eles marcham, né? A última marcha dos Ents, né? E marcham pra Isengard, cara, é um deus nos acuda, e pedra, e pisando em orc. O que eu achei mais maneiro foi aquele ente Rastafari. O que pega aquilo fogo? Pega fogo, E tem uma hora que eles contam que os Ents tentaram atacar a Isengard, mas eles não conseguiram, a torre era muito rígida, né? Era dura demais na perna. No cantinho da tela, você vê os Ents jogando pedras contra a torre de Orthanc e não adianta, né? A pedra simplesmente bate e cai no chão. Você vê até esses detalhes todos foram inseridos, né? Gandalf. Yes. That was what they used to call me. Aproveitando que eu peguei aqui o meu livro antigo e dando uma folheada nele, como que a figura do Saruman foi muito mais construída no filme que no livro, né? A importância dele aqui no negócio, ele como vilão e tudo mais. Na página 80 do livro, diálogo entre o Pippin e o o Barba de Árvore. Barba de Barba Árvore? De Árvore? É, aqui o nome dele é Barba de Árvore. Olha aí. Qual o nome dele em inglês? Treebeard. Como é que é na versão do que vocês leram? Barbárvore. Ah, mas faz sentido também. Vou até ler o trecho, ó. Mas Saruman é outra história. Saruman é um vizinho e, portanto, não posso ignorá-lo. Suponho que tenho que fazer alguma coisa. Ultimamente tenho pensado muito no que hei de fazer a respeito de Saruman. Aí o Pippin responde: quem é Saruman? Perguntou Pippin. Sabe alguma coisa de sua história? Ou seja, ele nem nunca tinha ouvido menção a Saruman. Claro. Até aqui, a página 80 do Duas Torres, cara. Uhum. Agora, sabe o que eu acho maneiro também no Saruman? É aqueles discursos que ele faz. Oh. É que ele faz lá pros Uruk-hais, né? Aham. Uhum. É. Essa magia é boa. Não, pros povos lá, os outros caras. Agora, quem foi o brilhante que veio com aquela estética do Uruk-hai meio cocum nascendo de casulo? Isso é coisa do filme, porque no livro os Uruk-hai existem, sei lá, 600 anos já tem Uruk-hai por aí. Não foi o Saruman que criou uma nova raça? Não, o Saruman mexeu no Uruk-hai. É, não, mas ele não criou uma nova raça. Ele deu alguma forma mágica aos Uruk-hai, que fez os Uruk-hai poder andar de dia. Exato. Mas sabe o que eu acho foda nos Uruk-hai? No filme, acho que isso não tá descrito no livro, é coisa do filme, devo ter visto em algum documentário, é que a armadura deles é só na parte da frente. É. Eles só têm armadura peitoral e, sei lá, na canela, mas... É breastplate, né? Exato. Eles não têm armadura nas costas porque eles não vão virar e correr. É, eles não fogem. Então, né, cara? E ficam sentindo aquele ventinho na nuca, né? É, dá uma refrescada, né, no radiador ali. E Saruman fala, né? Vocês não sentirão medo, né? É. Muito maneiro, cara. Não, muito maneiro. Não conhecerão medo, não conhecerão cansaço. Hunt them down. Do not stop until they are found. You do not know pain, you do not know fear. You will taste man flesh. Isso é muito foda no final do primeiro filme, quando Aragorn mata lá o chefe Uruk-hai, né? Que o bicho não tá nem aí, o cara tá cantalhando, cortando o braço, cortando tudo, e o bicho não sente dor, não sente medo, não sente porra nenhuma. E é maneiro, porque no livro não tem nada disso, né? Dele lutando com o Uruk-hai, chefe Uruk-hai, não tem nada dessa porra. Não tem o chefinho. Mas... quando ele corta o braço e a cabeça daquele bicho, cara, você urra no cinema, né, cara? É um alívio aquele filho da puta morrer, né, cara? Exato. Agora, a magia que o Saruman usa pra fazer esses discursos dele é muito boa, né, cara? Ele fala lá de cima da torre e nego ouve lá do outro lado do... a voz, impostação de voz. Dizem que é uma magia mesmo. E o Língua de Cobra chega a chorar de tão alto que o cara tá gritando lá. De um olho só. Porra, ele tá ficando maluco, cara. Tá derretendo o cérebro do cara. Meu irmão. A magia tá funcionando no cara que tá a 5 km, cara. Imagina o cara que tá do lado na varanda. Novamente, a minha tradução aqui, o nome é mais bacana. O nome dele é Língua de Verme. Olha só, é, mas tá certo, Warm Tongue. Ai. É porque o cara que fez a tradução em português se ligou que no. Em português do Brasil, se ligou que verme não tem língua. Todas as versões estendidas são fodas pros fãs. A versão estendida de Duas Torres é quase outro filme. Sim. Muita coisa. Não, ela acrescenta absurdamente, cara. Absurdamente. Nossa, o filme 1 tem detalhes legais, né? O filme 3 também. Mas o 2, pra quem ficou com aquele sentimento de, porra, podia ser melhor? Podia, era só ter passado a versão estendida no cinema. Estendida, exatamente. Isso acontece na versão estendida do Retorno do Rei. Mas acontece no segundo livro, que é o confronto do Gandalf com Saruman. Quando ele é derrotado e a sociedade chega em Orthanc, lá em Isengard. No alto da torre, né, aparece o Saruman pra falar com o Gandalf. E é um que momento... Que o Gandalf estoura o cajado do... Porra, ele muito fala, seu cajado está quebrado, aí pá! Quebra o cajado. Isso é que é magia, né, cara? Porra! Paf! Exatamente. E tu ele... tá broxa, imagina. O confronto deles, quando o Saruman começa a falar, E o poder do Saruman todo era a voz, né? A voz de Saruman, que era realmente a maneira como ele seduzia, né, as pessoas. E ele começa a entrar de papo mole pro Théoden, na hora. Nós não estamos nos entendendo. O cara acabou de mandar o maior exército de Uruk-hai pra enfrentar o cara. É foda. E quando o cara chega lá, acho que não estamos no entendendo. Mas isso no filme, livro. No livro. Não, que no filme não tem essa porra, não, né? Não, não tem. O Théoden já chega mandando o cara pro inferno. Cacete. Mas antes disso ele teve que limar a porrada de Uruk-hai. Eu não tô lembrado muito bem, mas eu acho que no livro, o Saruman ele não tenta puxar tanto o sapete do Sauron. Ele não cresceu um pouco em poder no filme? Ele é um lacaio do Sauron, assim como o Língua de Verme é um lacaio dele. No livro, né? Sim, sim. No filme ele é, tipo assim, um... No filme ele tá mal intencionado. É um outro... Então ele chega com um papo mole pro Théoden. Não, a gente não tá se entendendo bem. Foi um grande mal entendido, tá? E o Théoden meio que começa a cair no papo dele. O Gandalf é que corta. A guerra, né, cara? Ô, cara de mente fraca! Ele tem azar no saving throw. Porra, velho. Teve troll. Wisdom é baixíssimo, né, cara? Acontece que eles deixam o Saruman derrotado e trancado, né, na torre. Não tem um negócio desse? O Saruman no filme morre nessa passagem, né? Não, exato. Mas peraí, na torre ele não deixa ele trancado. Ele se tranca lá. E eles não têm como entrar. Porra, cara. Se eles tivessem a oportunidade de falar não, tu acha, meu irmão? Tu acha? Nego ia abrir aquela merda, subir aquela torre e acabar com aquele cara. Ele se tranca dentro da torre e ela é inexpugnável. Eles não conseguem entrar. Tanto que se pudesse entrar, os entes teriam entrado também. Uhum. Como ele se trancou, não tem mais o que fazer, que ele tá preso lá e fica puto e joga o palantir em cima do Gandalf. É Gandalf. O Língua de Cobra que joga, não é? É o Língua de Cobra ou o Saruman? Acho que é que ele fica puto e joga em cima deles o palantir, exato. Tu se atrapalhou foda, né, o Língua de Verme? Se atrapalhou, porra. Pegou a maior arma dos caras e jogou fora. O que ele achou que ele ia conseguir com isso, né, cara? O que ele achou que o palantir era, né? Uma bola de boliche. Mas... Seu velho maluco foi falando com a bola de merda, toma é. É engraçado que o palantir ele é usado diversas vezes no livro, na história, né? Acho que umas 4 vezes. Todas as vezes as pessoas meio que tomam conclusões erradas pelo que elas veem, né? Assim, no filme até mostra que o Saruman falava com o Sauron, mas o Saruman via o exército do Sauron lá sendo construído e ele achava que ele tinha uma chance de ser alguma coisa, né? Quando o Pippin olha o palantir, o Sauron vê o Pippin, ele acha que o Saruman capturou o anel. E capturou o Hobbit, né? Então todo mundo tem conclusões erradas. O Denethor, ele viu o poder do Sauron e dá a entender que ele viu também o Frodo capturado. Se você juntar a cronologia, ele falando assim, ah, vocês acham que a torre de Minas Tirith é cega? Você acha que eu não vi o que tá acontecendo, né? Ele acha que o Sauron está com o anel já e que fodeu tudo, né? E não tem mais esperança. Então as pessoas sempre vão tomando conclusões erradas. O Aragorn se mostra pro Sauron no Palantir e o Sauron acha que o Aragorn está com o anel, né? Quer dizer que o Palantir é um tremendo de um telefone sem fio. Foda. É foda, né, professor? É a internet, né? É a Wikipédia, que dá todas as informações erradas. Caralho, cara. Tem um ódio da Wikipédia, né? Wikipédia é portuguesa, porra. É lixo. Não, o Palantir é Wikipédia portuguesa. PT, né? Wikipédia PT. Conclusão que ninguém sabia de porra nenhuma, né, cara? Faltava um serviço secreto mais eficiente pra galera. Pô, faltava, né, cara? Um espiãozinho vai fazer uma diferença forte nessa guerra, cara. Gandalf. That was what they used to call me. Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque eles chamam Gondor de Minas Tirith, né? Não, peraí. Cidade. Minas Tirith é cidade. Gondor é o reino. Sim, sim. É o reino. Uma vastidão sem porra nenhuma. Exato. Então o que importa é Minas Tirith, né, cara? Exato. É o reino. Olha que beleza de reino que eu tenho. Moramos todos aqui porque se a gente sair, a gente morre. A Terra-média é toda assim. Tem razão. Então eles chamam de Minas Tirith. E aí, eu, quando eu li a primeira vez Minas Tirith, eu ficava imaginando um lugar horroroso. Minas, né? É uma mina, sabe? Aquelas... Não, mas todo mundo tem esse problema da tradução quando mais jovem, né? Minas? Será que E aí eu minas? Fico imaginando, sabe, aquelas minas do Indiana Jones, sabe? Será que tinha estruturas de madeira com trilhos pra tudo que é lado? Sabe, que lugar é esse, cara? Que complicação. Como é que tem muros dentro de uma mina? Não faz sentido essa porra. Quanto aos nomes, depois que eu comecei a gravar Nerdcast com o Alexandre, o Jovem Nerd, mudou completamente a minha perspectiva. Porque eu falava Sirif, um gol. Eu falava Gil Galade. Gil Galade, também. Cada um quer, cara. Não, eu, na maioria das vezes, eu invento o nome, né? Não me preocupo em saber como você fala, sabe? É, mas os nomes do Tolkien são maneiríssimos, né? Eu só não aguento Gimli. Gimli me mata, mas... Gimli. Ou Legolas, né? Legolas. Longsword. O nego falava quando jogava RPG. Longsword. Longsword, é. Bastarda. E Fatherfall. Fatherfall. E eu e o Azaghal, que tirava no sarro do Momus, que ele falava Shield, a gente achava que era Child. Esse negócio dos nomes, pro Tolkien, obviamente o nome vinha primeiro, né? Como a língua vinha primeiro. Primeiro vem o nome e depois vem a história, né? Então, tudo é muito rico na literatura do Tolkien, porque ninguém tem um nome que ele inventa, que nem o George Lucas, sabe? Capitão Panaca, sabe? Os nomes têm porquê. Por exemplo, no inglês antigo, a palavra saxã é Eor. E-O-H significa cavalo. Então, Eomer é uma pessoa que é famosa em relação a cavalos. A irmã dele, Eowyn, literalmente significa alegria de cavalo. Alegria Eowyn. De cavalo? Porra, meu irmão! Não, agora tua caraca! Porra, ela é a imperatriz russa lá, né? Catarina. Porra, meu irmão! Não nesse sentido, meu irmão. Tá aí Tolkien, né, cara? Alegria de cavalo, essa aí? Agora ele entrou pra um lado Zusak. Porra, agora foi agressivo, que alegria de cavalo... É, meu, achamos uma torre aí, né? Esse negócio dos nomes é interessante e legal, como todos os montes começam, né, com... Amon Su, Amon Hen, né? Isso, tudo, né? Tudo isso tem um... Existe a lógica do nome, isso é legal, né? Minas é o quê? Cidade? Deve ter alguma coisa. Tem Minas Morgul também. Minas significa torre. Então, isso. Minas Tirith, né? Olha, Minas Morgul, são sempre lugares com torres. Né? Olha, isso facilita. Estaria pra caralho quando eu li o livro. Se tivesse aula de Quênia, né? Eu não precisava nem de aula de Quênia. De repente, uma nota do tradutor. Foi o que o editor dele falou, cara. O Tolkien criou milhões de nomes, inflexões de inglês antigo, arcaico, com as línguas que ele inventou. E ele, whatever, ele não traduzia. Então, tinha sentido só na cabeça do Tolkien. É foda, né, cara? Na nota da edição brasileira, tá escrito: a tradução dos nomes próprios fundamentou-se nas diretrizes sugeridas pelo Tolkien no Guide to the Names in the Lord of the Rings. É, alguma hora o editor, né, falou assim, porra, me ajuda aqui, cara. Traduz esses nomes. Mas aí que tá, tem nomes que eu acho horrorosos. Horrorosos. Eu até sei qual é. Rivendell. Exatamente. Todos os nomes dos hobbits é, pô, Frodo. Frodo parece fresco. Não. Mas não, a tradução, não, Frodo é Frodo e pronto, não, final. Não, Rivendell, ele gosta. O problema é quando chama de Valfenda. Se os hobbits se chamassem Destruidor, Esmagador de Crânios, ia ser esquisito. Exato. O Frodo, Bilbo e Fofinho e Gordinho são os melhores nomes mesmo pro hobbits. Pois é. Eu tô falando da tradução, como Rivendell, que vira Valfenda. Mas pode é ser horrível. Um nome... É um nome esquisito, mas... Peraí. Se você não traduziu Minas Tirith pra Torre Tirith... Pra que você tem que pegar Rivendell, que é uma maneira, e traduzir pra Valfenda? Por que não deixa Rivendell? Pronto. Mas quem traduziu pra Valfenda? O cara que traduziu o livro que eu li. Tá falando a versão em português, é isso? Isso, como exato. É a tua de Portugal? Mas eu acho que é Rivendell mesmo. Mas entenda, é importante, porque esse nome Rivendell não é um nome Saifo Dias, sabe? É um nome que faz um sentido, e na... Até na língua inglesa. Então, por que não traduzir o nome que faz sentido? Porra, é uma fenda no Val. Não. Sabe? É isso. É uma então, fenda onde? É uma fenda onde? No Val. O que é o Val? Não, o Val não. É uma fenda no Val. Val é aquela parte do rio que é rasinha. Tem uma cidade chamada Valparaíso. Então... É verdade. É, eu acho caído. Eu acho que o cara, na tradução, o cara tinha que ter optado. Se o cara fala Minas Tirith e não muda... Minas tem sentido em português. Você fala mina... Você imagina um lugar debaixo da terra. Eu imagino mulher, velho. Aqui só fala mulher. As Minas Tirith, eu acho que são umas vagabundas, velho. Imagina o que tu pensa das Minas Morgul, né? Ah, só mocréia. Abaixa Augusta. Ah, até o dado escorreu, né? Chegamos ao final da nossa parte B sobre as duas torres da Azaghal, mas não se esqueçam, sexta-feira, dia 25, a última parte do nosso presentão de Natal para todos os nerds. Nerdcast sobre o terceiro livro, filme da obra do Tolkien, Retorno do Rei. Eu garanto, vai tocar Roberto Carlos. Vai, não. Vem, Felipe. Sexta-feira, dia 25. Não perca! Posso mudar o assunto? Vamos lá, como é que eu entro no Pippin e no Merry? Opa! Tá gravado, não? Não, puta. Tá gravado? Alegria dos cavalos.